contato. Recife, frequência 1251. 251, 9036, obrigado. Azul 4299, tráfego superado, deixa para 3000 pés, ajuste no 016. 3000 pés, azul Azul Salvador, é o... Tandarém aqui, Mike, chame torre, 118 decimal meia. Chamar 118 decimal meia, 90 aqui, Mike. T179, clear to Guarulhos, vai a Upslu 10, then SMAP, then Awake Alpha, Whisk Alpha, Kilo Echo, then direct to Mir, Mike in the Alpha, after that Upslu 44, flight level 340, dial departure, then Leda, after that bridge, take off 10, first right turn. Cog 5016 and Salvador Departure Control 120.8. Feedback is correct, call me right to push and start up you 10-4-1-7-9. Salvador, voa na 649, está pronto para taxa com 136 a borda. 0248, já estou na minha, alterna Aracaju. Pois a taxa direita via Índia, ponto de espera 2-1-1-8, decimal meia dúzia. Ajustando a 0 no meio, vou no 649. Direita Índia, com espera, 7242, vou no 649, obrigado, bom dia. Azul 9146, pronto pra cópia? Afirmo, prossiga, 9146. Cruzado Salvador Campinas, via Upslu 16, nível de voo 400. Saída da El, Leda, pós-Leda, Bridge. Decolando a pistão no 0, primeira curva direita. Transponder 5026 e o controle Salvador 120 decimal 8. O azul 9146 está autorizado nível 400 para Campinas, rota conforme Upslu 16. Saída da El, após a El voa direto Leda e Bridge. Decola a pista no 0, primeira curva à direita, confirma? Afirma, tio. Decolando no 0, curva à direita. Cliente, transponder 5026 e controle de saída em 120, decimal 8. Correto, azul 9146, reporte pronto no 62 do PAT 3. Afirmo, vai reportar pronto, 9146. Azul 4299, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizar a sinal LS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, o Azul 4299. Azul 4234, informa tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruza nível de voo 115 para 190, Alfa Tango 72. 7 não tem deslocamento ainda, Azul 4234. Sol Rio 5973, para o posto daqui a sua. Aparte para o Bacfim 5973. Chamei táxi, 73. Salvador, bom dia, Oceanair 6312, informação em dia. Oceanair 6312, bom dia, sua identificação, vem na projetada para a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Etapa, desça no 050, 6312. Tan 3304, bom dia, vou na prova de Bonf para a chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Bonf 060, 3304. Solo, Oceanair 6225. Oceanair 6225, torres da táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Oceanair 6225. Ready to push? Ready to push, come ready to push to taxi, turn to 179. Sul 5, alterne 134, decimal 5. 2545, alterne 345, azul 4234, boa. Boa. Azul 9146, tá autorizado o push no pátio 3. Chama para o táxi, o altímetro no 0116. 10116, reporta pronto para o táxi, Azul 9146. Controle, bom dia, 649, decola na sua escuta, passa 1500. Kono 649, contato radar, saída da El, submante a nível de voo 340. 340, Kono 649, pode voar direto da El. Autorizado. Autorizado, da El, Kono 649. Trip 5384, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 1345. 2545, alterna 9. Está livre o táxi, via pátio 1 em Índia, no ponto de espera, chame a torre 1862. Tem um bom voo e um bom dia, Rio 5973. Ok, pátio Índia, 1862, ponto de espera, obrigado, bom dia para você. Oceana 63-12, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, autorizada a sinal IS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 016, reportagem estabilizada, 63-12. Salvador, bom dia, Azul 42, mandar. Azul 4299, bom dia, 2 ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, Azul 4299. Autorizado, pelo, então, 3304. Pelo 4304, obrigado. Tem aqui da Ring, não foi escuro. Ciente 1-0-1-6 via pátio e Índia, até o ponto de espera ponto, pista 1-0, quando pronto, 1-1-8 decimal 6, 1-9-1-4-6, obrigado, bom dia. Ok, just confirm how many people on board, 1-5-0. Bye. Right, 185. Air taxi via main apron, number 2. The taxi, follow the Embraer Azul Company. By my neighbor in India, hold short 2110 call tower 118-6 281016 touch 179. Salvador, Rio 5972. Rio 5973, contato radar, saída Puca, submanter nível de voo 370. Puca para 370, Rio 5973, aguardando aí a possibilidade voar direto, Rio Fox 019. Rio 5973, sente, aguarde coordenação. Guarda. 0.8. Desde autorizar a Negra 400, via Presulou no meia para com 15, decola da pista no 0 da Euleda Bridge, passo conforme. 5045, 1208, voo 9083. Pode decolar de curva direita, ok? Afirmativo, decolando à direita. Correto, pode pronto, voo 9083. Pode pronto. Azul 4299, autorizado do Juliette, portão 9. Atenta a viatura Follow através de Vedo, Jesus 4299. Juliette do portão 9, atenção. O Salvador, gol 1887, centro da Índia, autorização para registro. 1887, Índia confere, pronto, cópia. Bom. Cidade Salvador, Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 370. Saída Pulca, versão Caju, decola pistão 0, primeira curva à esquerda, transponde 5032 e o controle de Salvador 1.20.8. Autorizado Recife, nível de voo 370, conforme o quanto de voo, Upper Whisky 58, decola da 1.0 com primeira curva à esquerda, saída Pulca, Caju. O código transponder é o 5032, o controle Salvador em 1.20.8, voo 1.8.27. Correto, pode pronto, voo 1.8.87. Gente. O azul 4299, você pode seguir o seu follow me? Afirmativo, a viatura da Espera, uma viatura amarela, provavelmente através do 62. Ok, obrigado. Da saída Momo, mantenha nível de voo, mantenha 3 mil pés inicialmente. 3 mil pés, é possível sobrevoo sobre a, o pão de Aratu, senhorita, o Golf 9? Controle Azul, 9146. Busca o EF, aguarde. Azul 9146, contato radar, saída da Elso, e mantenha nível de voo 400. Sobe, 400, 9146. Sobre elevado, 6312. Oxenaia 6312, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado. Ah, 3304, autorizar direto do UNA, mantendo ainda 4 mil pés, informa o tráfego 9 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de correção, cruzando 1.800 pés para 3 mil pés, o eco 110. Voando do UNA 4 mil, mantendo 3304. Controle, é o voo, piloto. Prossiga. Autoriza o voo. Gol Golf e Kilo Oscar, inicialmente mantém a saída, temos tráfegos na chegada a Banff, que irá interferir com a sua aeronave. Ok, está mantendo a proa da saída, o Golf Kilo Oscar, e já estamos passando o local. Capitão Golf Kilo Oscar, ciente, sob vigilância, mantém a saída. Golf Kilo Oscar. 9146, seu... 3304, autorizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 0116, autorizado a sinal de reporte estabilizado. Ok, 2000, reportaria estabilizado, 3304. 9146, se autoriza, podemos lá abrir direto. Aguarde coordenação, azul 9146. Ok. Rio 5973, coordena com o centro Recife, frequência 12545. Recepção 2545, grato, bom dia, 1917. Salvador, muito bom dia, 35217. 35217, vai na praia de Bonf para a chegada Bonf, reposta no ponto ideal. Curva esquerda, transponde 5031 e o controle de Salvador 120.8. Autorizado Fortaleza 330, conforme rota do plano de voo, Upas Lu 19. Saída Momo, transição Frapte, decola da 10 com primeira curva à esquerda. 5031, transponde 1208, é o controle de Rio 9819. Informe aeronave homologada a Renata. 79811, apenas confirmando nível 330. Quem tem condições de fazer a Momo? Afirmativo. 330 é o nível, é ponte quanto para o pushback de acionamento, aí 989. Para aí 989. Marque com Delta pronto, cópia. Cuidado Salvador, Manati, rota direta, 1000 pés, decola 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé. Transponder 0125, do controle de Salvador, 120.8. TAM 3304, estabilizado na 10. TAM 3304, completo final, chame torre 118, decimal 6. 18.6, 3304, muito obrigado. Azul 9146, autorizado, direto bridge. Bridge 9146, obrigado. Papapá, Oscar Lima Eco, formação Índia. Confirme o passe, se encontra a pista que decola. Tente, confirme a radial de vocês, o Oscar Lima Eco. 307, afastando por 200 milhas, confere. Tente, um minutinho da cópia, por gentileza. Paulo, bom dia, Sandero 6312, Pax Bay Alpha. 6312, Trisal Sartre V Alpha, Juliette, portão 5. Alpha, Juliette, portão 5, 6312. Azul 9146, chame Centro Recife, frequência 12251. 251, obrigado. 75, atenção, que o pessoal é pós-táxi. Reportaremos. Mr. Control, good morning, Tempi 179, Dial Lima, passing 1600. Tempi 179, radar contact, clavitude, flight level 340, dial depart. 3.0, dial departure, Tempi 179. Cidade Salvador para Sierra Novembro, Sierra Tango, rota direta, nível de voo 085. Decola 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, restrito no 1000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão. Aciona 5004 e o controle de Salvador opera em 120, decima 8, e o Oscar Lima Eco. correta, confirme o UPB. 35297, desça para 4000 pés, ajuste 9016. 4000, 1016, alguma possibilidade de aproar pelo? Autorizado pelo 35217. Grato, senhorita. Prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3304. Para identificar, DOB 33, autonomia de 2 horas e meia, autonomia de Natal. 2 horas e meia, Natal, confirma a peça do DOB? 33, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajustando 10, 16, voo 1087. 1096, ajuste, autorizado Pátio Índia, ponto de espera, 2 voo 1087. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, mantém as condições visuais, 500 pés, ponto final para pouso. Ponto final para pouso, Guardião 07. Juliette, na 3304. 3304, manter posição da Juliette, observar o bong da Gol. Após a passagem do tráfego, ingressa Juliette, portão 4. Ativa após o Gol, Juliette, portão 4, na 3304. Boa. You call Richard Center 1251, thank you, have a nice day. Pega acionamento, Gol 9083 no portão meia dúzia. Correção aqui, pessoal, da posta para o táxi, Gol 9083. Autorizado, chama táxi, 9083. Achei a ordem de Maico. Controle, Gol 5, porta presente, vivo 105. Para Piatã, norte base, Gol geral, Gol 220. Papatão, Golf Veloz, recente, plano de voo modificado às 1122, pula para nível de voo 1105. Papá, ótica Lima Eco, atente o helicóptero na sua posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés. Tá, ciente, o Oscar ele vai com o traço. Controle, Gol 1887, decola 1507. Gol 1887, contato radar, saída PUCA, submantinha nível de voo 370. PUCA 370, 1887. Guardião 07, frequência livre. Autorizado, Gol 1887. 87, grato. 35217, desça para 2000 pés, ajuste no 0116, atualizada final ILS, após estabilizado. 5217, autorizado para 2000 pés, final ILS 1016. Batata para Oscar Lima, confirma o ideal para o destino. É a 307, o Oscar Lima. Salvador, bom dia, papapá, Mike Codelta. Papapá, Mike Codelta, mantenha as condições visuais, direto Manati no meu pé, reporte livre na CTR. Direto Manati no meu pé, papapá, liberando o Delta. Papatango, curto quilo Oscar, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 1 3 4 5. Gol 9083 com 100 a bordo, 3 horas, eu tô no meu terminal em Campinas. 100 a bordo, confere? Afirmativo, 100, tem. Autorizado táxi, via parte, Índia, ponte espera, torre 1862, ajustando 1016, Gol 9083. Gol 086, parte, Índia, 186, ponte. Controle, o Oscar Lima Eco, farol da base, possível projetivo e atenção para o 086. Papapá, Oscar Lima Eco, está autorizado, direto ao destino, subindo para o 085. Direto ao destino, para o 085, Oscar Lima Eco. interceptou, ok, o TRIP 5217. TRIP 5217, complete final, chame torre 118, decimal 6. 18, meia grátis, senhorita. Uno 887, chame Centro Recife, frequência 12545, APN 134, decimal 5. Vicente, graça, irmão. Papapá, Oscar Lima, Leste, quando possível, informe seu estimado de pouso. Ah, 1230, Oscar Lima, Leste. 1230, copiado, Oscar Lima, Leste. De Salvador, Land Bond Rio, voo 903, abaixa 2 mil pés na subida da Eoleta Bridge. Voo 903, bom dia, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 400. Subir no voo 400 na saída da El, voo 9083. Alfa Juliette, parte 3, posição é 03. Alfa Juliette, parte 3, posição 03, 981 está no pátio 3 para pushback acionamento. Coordenação que o pessoal após a passagem da TR da Trip da Calda, reporte táxi. Positivo, após a Trip, reporta ali para o táxi 981. Delta, ciente, frequência livre. Gol 9083, Xenex Atriz, frequência 1251. 251, Gol 1083, bom dia. Bom dia, bom. Controle de Salvador, Guardião, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia, mantenha as condições visuais, corredor Axé 510. Axé 510, não escuta permanente, 02. Guardião 07, prossiga. Zero sete, gente, reporte final para Bozo. Guardião 02, atenta ao Guardião 07 decolando de Ondina, mantendo 510. 07, Ondina 510, está ciente. Grato. Campinas, 340, informação. Azul 4299, Índia, confere guarde cópia. Quando é da Eulê da Bridge, por isso. Afirmativo, da Eulê da Bridge. Ok, obrigado. Táxi Rio 981, com 3 horas de autonomia, 4 a bordo, alternando Teresina. 3 ataques Apache, Índia, Ponte Pé, Torre 1862, com 1016 Rio 981 para viagem. Apache Índia, Ponte Pé 36, obrigado, bom trabalho. Azul 4299, ponto cópia. 4299, cruzado Salvador, Campinas, via rota do plano. Quero ver a Pesulu 16. Nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós Leda direto bridge, onde interceptor via, pós conforme a rota. Decola pistão 0, primeira curva direita. Transponde 5054 e o controle 120 decimal 8. Autorizado Campinas. 340, saída da El, Leda, bridge e após é Pesulu 16. Decola da 10. Vamos pela direita. Transponder 5054 e controle 20.8 aqui, 4299. Correto, é ponte ponta azul 4299. Papapá, Oscar Lima Eco, controle. Boa, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 134, decimal 5. 221, confirma o horário do plano? Sétimo, não posso conduzir ainda. Entra distante, eu chamo o seu backup aqui, mas faz mais 5 a 10 minutos. Então vou levar a segunda semana para a 4. Salvador, Rio 9811, bom dia, decolou na Momo. Rio 9811, bom dia, contato radar, sai da Momo, submantenha nível de voo 330. Sai da Momo no 330, autorizado 981. Salvador, a última norma é 312, autorização possível. Na minha 312, formação Índia, pronto para cópia? Pronto, na 312. Tá, 3859, bom dia, sua identificação autorizada a chegar da bolsa e desça para nível de voo 050. Tá, 3859 autorizado pelo. Pelo autorizado, tá, 3859. Da Pulsa Cargo, 506, transponder 208, controle. Qual é o teu ponto 6312? 1160, bom dia, autorizado a chegada a Mari, desça para nível de voo 060. 060, na chegada a Mari, voo 1160. Pode voar Frank, está presente? E o 9811, aguarde coordenação.